com raízes no vasto Alentejo. Cancioneiro Alentejano. Sábados, das 21 às 23 horas, na Rádio Porto Alegre. O nosso Alentejo a cantar. Arrochas, terra com passado, presente e futuro. Terra de planícies, serras de encantar, sol dourado. No seio de uma paisagem de olivais e montado, surge um conjunto de casario branco e cheio de autenticidade que lhe confere uma imagem de enorme beleza, simplicidade e harmonia. A Arrochas convida a uma visita ao seu vasto património arquitetónico e arqueológico, ao conhecimento do seu artesanato e à degustação da boa comida alentejana. Visite Arrochas, conheça o encanto de uma terra com história. Arrochas, a terra com passado, presente e futuro. Falar sobre educação. Um